Azul 6998, no solo 2000, libere direito na 2199. Direita, solo 2199, azul 6998. Tango Oscar Golf Uniforme, desce para nível de voo 050, e a chegada atualmente. 050, confirmando Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra. Sessara, pronto, 6314. Chané 6314, autorizado alinhar e decolar, sistema 0, vento 1, 40 graus, 0629. Autorizado em alinhar e decolar da pista 10 ou a Chané 6314. Oscar, livre pouso, pista no 7, vento no 50 graus, 0619. Oscar. Partango Oscar, Golf Sierra, autorizado ITAP. Direto ITAP, Oscar, Golf Sierra. Foi Bravo Oscar, Solas 29, confirme o bate. Dada, era só. Autorizado, backtrack, da minha papá, estação na frequência livre. Puxa, né? 6314, decolado às 30, chame controle Salvador 120-8. A chama controle 120-8, a chanel 6314. Canto 3155, chama o centro Recife, frequência 125-1, alterna 128-35. 1251-128-35-3155. Controle Salvador, chanel 6314, decolado, saída Momo. Chanel 6314. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição Nenim para nível de voo 340. Saída Momo, transição Nenim para o 340, autoriza a proa de Momo direto? Suba via, Chanel 6314. Vai subir via 6314. Paredo 2233, chame centro Recife, frequência 126-0, alterna 128-8. 367, decolagem autorizado, 160 graus, 0,200. Decolagem, 367. 145, alterna no 2000, decimal 800. 2545-2685-4778, boa tarde. São 3367, decolado aos 32, chame o controle no 20 decimal 8. 3367, controle 202. Controle Salvador, tá 3367, decolado sua escuta. Chame o 20 decimal 8. Tango Oscar Golf Sierra, vetoração para a final ILS, curve à direita proa 040. Direita 040, Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, o limite será o curso do localizador. Caso de falha, intercepta final. Intercepta o curso do localizador, complete final ILS, chame torre, 198 decimal 95. Oscar Golf Sierra, está autorizada a descida para 2000? 4 mil pés, o ajuste do altímetro no 0, no 3. Oscar Golf Sierra, desce para 4 mil pés. Patango Oscar Golf Sierra. Patango Oscar Golf Kilo, aciona identificação. Patango Oscar Golf Kilo, contato radar, 63 milhas oeste de Salvador, desça para nível de voo 060, via chegada Aman, autorizado direto Aman, ao Patango Oscar Golf Kilo. Gente, na prova de Aman para a chegada Aman, Oscar Golf Kilo, o Oscar Golf Kilo pode ser um pouco mais próximo? Gente, reporte no ideal de descida, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo. Salvador, tá 3367. Tá 3367, contato radar na decolagem, suba a via, saída Sango 1, transição ótima para nível de voo 360. Sobe via 360. Voo no 620. Autorizado a alinhar e manter. Alinhar e decolar, corrijo. No 2180 graus, 059. Decolar, 620. 314, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. A chama 12545, alterna 12685, Oceaner 6314. Vamos prosseguir a descida do Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, desça para 2000 pés, altitude altímetro 90 no 3. Para 2000 no 0 no 3, Oscar Golf Serra. Número 620, decolar 238, chame o controle de Salvador, 1208. 208, obrigado, bom trabalho. 620, contatada na decolagem. Subavia saída PUCA, transição ao uniforme para nível de voo 370. Gente, PUCA Caju 370, 620. Possível coordenação do programa de Aracaju, por voo no 620. Voo no 620, suba via, saída pouca transição, forma do uniforme. Certo. Tango Oscar Golf Serra, para interceptar o curso do localizador, correr à direita, proa 075. Reporte estabilizado, autorizado final do procedimento, direita 75. Direita 075, reportará, Oscar Golf Serra. Tango Oscar Golf Kilo, mantenha o nível 110, aguarde para descer. Tango Golf Kilo. 3367, chame 105, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Segundo 2835. Muito boa tarde, é Gol 969. Gol 969, autorizado a linha decolar, sistema 0160 graus, 049. A linha decola, Gol 969. A Papa Tango Oscar Golf Kilo, vetoração para sinal ILS, curva à direita, proa 1900. Direita 1900, Oscar Golf Kilo. Localizador Oscar Golf Sierra. Papa Tango Oscar Golf Sierra, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, Golf Sierra. Oi, Papa Tango, Golf Serra. Papa Tango, Golf Serra, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista na zero. Golf Serra. 90 de Salvador, caso de falha, intercepta o curso do localizador, chame torre 18 decimal 95, completo final do procedimento, ele é satisfeito. Gente, o limite dessa prova é 90, em caso de falha, localizado interceptado ILS, o Oscar Golf, chamando a torre 18295. Oscar Golf Kilo, desça para 4 mil pés, hoje do altímetro no zero no tempo. Para 4 mil, V3, Oscar Golf Kilo. Gol 1169, decolado 243. Chama o controle, Salvador 120, decimal 8. 308, gol 1169. Olha, gol 1169, decolado, força 1300. 0619. Posso ver se der a 3x. Gol 360. Então, voando uma ótima 360, gol 1169. Gol no 620, chame centro Recife, frequência no 25.45, antena no 26.85. 25.45, 2.85, criado. Gol no 1169, mantenha a saída. Então, voando uma transição ótima. Mantenha, então voando uma. Chegou o Sierra no solo de 47, libera direito no 21 decimal 9. 21, obrigado. Solo 8. avião do Sul. 309. Gol 169, chama 7 Recife, frequência 125, decimal 1, antena 128, decimal 35. Chama agora Recife, 125, 2235, gol 169. Autorizado 2010, hoje do altímetro no 0 no 3. Prezado final do procedimento, ele é sexo e reposto estabilizado. Confirme nessa pro intercepto curso. Afirmativo, nessa pronta em condições de ser acertada, essa é para 2000. Reposto estabilizado, acho que é golfilo. Autorizado, final do procedimento, ele é sexo e reposto estabilizado, o Papa Tango Oscar Golf Kill. Papa Golf Kill. Controle Salvador de Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, aciona a identificação. Uma identificação, 0145. Dá um retorno de Manatício a 32 milhas na radial 240 de Salvador com 1-4 agora. Barra meu, Oscar Mike Yankee, contato radar 31.6, 31.6 milhas, sudoeste de Salvador. Vou ir na proa do farol de Itapuã, 1 no meu país. A gente vai descer então para lá, 1 no meu país, o Oscar Mike Yankee na proa de Itapuã. Estabilizado, Oscar Golfilo. Mateu, Oscar Golfilo, chame Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 9-5. 9-5, grato, Golfilo. Oi, boa tarde, Papatango, Oscar Golfilo. Passando Duna, intenções após o inferno, modificar e prosseguir uma base para o Nascente. Gente, só tem um acho que o Golf Kilo chame por cancelamento, ajuste no 0 na 3. Passando externo, condições visuais para o cancelamento, Oscar Gorfilo. Tente cancelado aos 5,6, acho que ele está dando final da Zero curva à esquerda e reporte para a base pela direita da Nascente. Tente reportará na base para o Nascente, pela direita, Oscar Gorfilo. Gente, 7, que é o Golf Kilo, pouso autorizado, pistona 7, vento 160 graus, 0619. 7 autorizado, pousando a 7, Oscar e Golf Kilo. Golf Kilo, Sola 58, libera a direita, até a parte 5, chuta na frequência. Obrigado, boa tarde, Oscar Golf Kilo. Descido Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, que desça para 500 pés. Aguarde transferência para a torre. Reporte visual com farol de tapão. Deixa passar. Salvador, boa tarde, gol no 869, informação em uniforme. Gol no 869, aciona a identificação. Desça via chegada a Bonf para nível de voo 050. Via para o nível 050, gol 1869. Salvador, boa tarde, aciona a identificação, reformação em uniforme, descendo a 1050. M6210, aciona a identificação. Desça para nível de voo 060, via saída Bomed, via chegada Bomed 1. Voo 060, Bomed 1, Maquiante, 9 milhas e meia, visual Metapuã. Papa Romeu, Oscar Maitinha, que chama Torre Salvador, frequentando a noite desse ano. 287 graus, boa noite. Salvador, Oscar Maitinha, 9 milhas, para a Torre Salvador. Quais são as espaços? Gente, Oscar Mike Yankee, reposta na vertical de, do farol de Itapuã. Sim, já para o farol de Itapuã, Oscar Maquian. Gente, Oscar Maquian, que autorizado é o cruzamento da final 1-0, reporte na final da 1-7, pela direita. Passará a final da 1-7 com o passo pela direita. Acho que o Golfo Serra prossegue a via Mike e mantém a Taxi Quebec aguarde para o cruzamento da 1-7. Mandará na Quebec para o cruzamento da 1-7. Salvador, boa tarde. Bomba 2-0, acione a identificação. Na proa de TAP, é forte no ideal de descida. Na ideal de descida, rumba na proa de TAP. Rumba 2-0, desça para nível de voo 070. 6210, reduza para 250 nós. 6210, reduza para 220 nós. 220 nós, né? No 869, desconsidere restrições de velocidade em pelo. Desça via para 2000 pés, hoje do altímetro no 0 no 3. Autorizado final do procedimento LSXU e reposto estabilizado. Via para 2000 pés, considera a velocidade em pelo, está autorizado em LSXU no 869. Acho que a Mike considere solo aos 07. Libere via da Xeiótica até a parte 4, estacionar a frequência livre. Xanem 6210, desça para 4000 pés, hoje do altímetro no 0, no 3. Bomba 20, desça para nível de voo 050, na proa de voo médio. Pode passar o pelo abaixo de 4040? Afirmo. Canceladas as restrições de altitude em pelo. Poxa, o voo no 869. Excelente, obrigado. Zero autorizado direto ETAP. Direto ETAP. 45, acione a identificação. Desça via chegada Bonf para nível de voo 060. Desça via chegada Bonf, sinal 060, voo 645. 6210, condição de redução para 2110, nós? Afirmativo, 2110. Channel 6210, reduza para 2110, nós. Aeronave precede no sequenciamento, Boeing 737-800, passando agora a posição Duna, afastado 1.8 milhas. Afirmativo, sentido do tráfego TV de queda, 10 milhas à frente, 6210. Torre, boa tarde, Azul 6909, está pronto, ponto de espera. Azul 69, confirma estabilizado? Positivo, no localizador, senhor. Com 869, chame Torre, 18 decimal 95. 1895, muito obrigado também. Torre, boa noite, igual no 869, não sei se você. Gente, igual no 869, ajustado, pouso autorizado, piscina 0, vento no 80 graus, 079. Ele pôs no 10, igual no 869. Para nível de voo 060. Chamei 6210, chamei torre 1-2, 3-9-5. Radial 300, confirmando 290, pro VR Salvador. Peça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Tenente, né? 463, prova 290, limite a 290 do OR de Salvador, voo na 645. Samba 20 para sequenciamento, curva esquerda pro A0, 10, limite curso localizador. 10, vento 180 graus com 7 nós. E decolagem 699. 2-0-1-0, o limite é o curso do localizador. 0-0-1-0, limite ao loco. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus com 612 de nós. Altímetro no zero, no 3. Vire pouso no zero, com 63, chegando a 10. Pilo 6919, decolada 119, chama controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, boa noite, senhor. Zero, um horário, né? Chama um horário. Azul 6919, later contact on departure, climb via Sambo, one departure, multiple transition to flight level 340. Ok, via Sambo, one multiple transition, climb 340, Azul 6919. Reduza para 220-9-3080. Ah. 645, desça para 2.000 pés. Ajuste 1-0, 1-3. 2.063, igual no 645. Direct Salvo Azul 6919, thank you. Turismo 0, Salvo 21, Libra direito, chame só 121, decimal 9. Informo que passará no curso localizador, aguarde o vetor para final de IRL. Gente, Omba passará do curso do LOC, Omba. Trouxe Salvador, boa noite, Oxanerme 143. Oxanerme 143, fazendo identificação dessa via chegada Bonfi para o nível de voo 050. 050, via chegada Bonfi, Oxanerme 143. Omba 20, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-3. 10 para 3.000, ajuste padrão. Bono 645 para o curso localizador, curve à esquerda, proa 160. Autorizado LS X-Ray da pistão 1-0, reparto estabilizado. Gente, colar na esquerda para 160, para a NS, reporta no NS, colar 645. Então, 3680, desça para 4000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. 4000, padrão, está 3680. Zero para o curso do localizador, curve à direita para o 1020. Desça para 2000 pés, ajuste 10, 13, autorizado LS X-Ray da pista 10, de forma estabilizada. Curva à direita para o 120, o rumba desce para 2000, ajustado 1013, importará quando no lock. Reduza para 1809. Reduz 1809, já 3680. O controle 1166, assista aí, uniforme. 1166, sendo identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1060, no 1066. Bolo 1645, chama a torre 1-1-8, decimal 95. 1895, bolo 1645. Torre, bolo 1645. Bolo 1645, ponto autorizado, pistão 1-0, vento 1-60 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 3. 1-13 está autorizado, pode, bolo 1645. Agora 12 horas, 1-4 milhas, descendo, agora atingindo 2000 pés, um Embraer 1-1-0. Gente, o plano 3800. Descendo para 2000, está 3800? 2800, atualizado 3000 pés, ajuste 1-0.